colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi denominado Vale de Eshcol, em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram ali. O relatório dos missionários, irmãos e irmãs, a partir do versículo 25. Ao cabo de 40 dias, retornaram da exploração da terra. Vieram a Moisés, Arão e toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a congregação ali reunida, e lhes apresentaram os frutos trazidos da terra. E deram o seguinte depoimento a Moisés: Fomos à terra a qual nos enviastes, fomos à terra a qual nos enviastes, na verdade, é terra onde também emana leite e mel, eis os seus produtos. Contudo, o povo que habita é poderoso, as cidades são fortificadas, muito grandes, também aqui vimos descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem em Neguebe, os hititas, os jebuseus e os amorreus habitam a região montanhosa, os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez calar o povo reunido diante de Moisés. Subamos e herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade de conquistar essa terra. Entretanto, os homens que o haviam acompanhado reagiram: Não podemos marchar contra esse povo, visto que é mais forte do que nós. E puseram-se a difamar diante dos filhos de Israel a terra que haviam observado. A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento é terra que devora os seus habitantes. Todos aqueles que lá vimos são homens de grande estatura. Lá também vimos gigantes e descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos a nós e a eles gafanhotos. Irmãos, a nota de rodapé da Bíblia tem o seguinte destaque: o nome dado por Moisés a Oséias, filho de Num, significa Deus é salvação, a mesma expressão hebraica que é traduzida pela forma Jesus no Novo Testamento. Oséias simplesmente significa salvação. O próprio Josué é um tipo ou figura de Cristo, na medida em que também agiu como salvador e libertador do seu povo. Josué capítulo 1, versículo 1 a 9, Mateus capítulo 1, versículo 21. E o segundo destaque: Enaque ou Anaque significa colar em hebraico e se refere a uma tribo de gigantes, os Nefitim ou Enaquins, antigos habitantes de Hebrom, da qual Golias foi descendente. Eram homens de grande estatura e habilidade militar. Contudo, em tempos posteriores, de mais fé, foram expulsos por Caleb, versículos 32, 33, Josué 15, 14, Juízes, capítulo 1, versículo 10. A afirmação de Caleb nos proporciona três lições importantes. Já no rodapé, temos lições, irmãos e irmãs. Com os territórios que Deus nos dá, sempre virão algumas dificuldades a serem vencidas. Em segundo, os obstáculos devem ser encarados de frente e ultrapassados mediante total confiança no Senhor. Terceiro, a vitória do crente, do cristão, não é uma possibilidade, é uma certeza. Pode não ocorrer na hora, nem da maneira como imaginamos, mas ao longo do tempo, se permanecermos fiéis a Deus, crentes em Deus, concluiremos que Ele nos deu forças e nos fez vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Então, estamos passando de um terço, são 36 capítulos. Capítulo 12 fez a delimitação de um terço do livro. Passo agora, como os irmãos já sabem, ao resumo que preparei para nós. Subamos e possuamos com ânimo e fé. Essa é a nossa proposição a partir da fala de Caleb. Eu repito, subamos e possuamos com ânimo e fé. Deus tem para nos entregar milhares de pessoas. Deus tem para nos entregar famílias inteiras, cidades inteiras, um país inteiro, continentes inteiros. Mas se nós ficarmos sem ânimo e sem fé, aí não conquistaremos o que Deus tem preparado. O capítulo pode ser compreendido a partir de dois eixos: o envio de espias para observar a terra que o Senhor prometeu e o retorno dos representantes, o retorno que eles deram, os representantes tribais, apresentando relatório sobre o que e como constataram a terra prometida, segundo a visão de cada um. O Senhor ordenou a Moisés que separasse um príncipe de cada tribo para uma averiguação exploratória de Canaã. Foram enviados Samua, da tribo de Ruben, Safate, da tribo de Simeão, como vimos, Caleb, da tribo de Judá, Igal, da tribo de Issacar, Oséias, da tribo de Efraim, Palti, da tribo de Benjamim, Gadiel, da tribo de Zebulon, Gade, da tribo de Manassés, filho de José, o príncipe do Egito, Amiel, da tribo de Dan, Setus, da tribo de Aser, Nabi, da tribo de Naftali, Guel, da tribo de Gade. Esses foram os líderes tribais enviados para espiar a terra. Queridos irmãos e irmãs, e Moisés deu, perdão, a Oxea, Ben-Num, Oséias, ou Oxeá, Ben-Num, Oséias, filho de Num, da tribo de Efraim, filho de José, o príncipe do Egito, o nome de Yehoshua. Yehoshua, ou Josué, o nome dado por Moisés a Oséias, como vimos no rodapé, filho de Num, significa Deus é salvação, a mesma expressão hebraica que é traduzida pela forma Jesus no Novo Testamento. Oséias simplesmente significa salvação. Fica, portanto, absolutamente claro que Josué é uma figura, um tipo de Jesus Cristo, na medida em que também agiu como salvador, libertador do seu povo, sucessor de Moisés e, fundamentalmente, aquele que conduz a terra prometida, a vida prometida e eterna, como no caso de Jesus. Feito esse destaque no versículo 17, vemos que Moisés orientou o grupo para subirem pelo Neguebe e em seguida atravessarem a região montanhosa. Deviam observar o máximo. Eles estavam espiando o que Deus tinha preparado para eles. Eles deviam observar tudo, como a habitação do povo, a força, a fraqueza, se o grupo era pequeno ou numeroso, a qualidade da terra, os muros das cidades, as fortificações, a fertilidade ou pobreza do solo, florestas, etc. Recomendou Moisés que fossem corajosos e trouxessem o fruto da terra. Os espias foram desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Levo-Amate, a entrada de Amate. Subiram do Neguebe, chegaram a Hebron, encontrando no caminho os descendentes de Enaque, no vale de Escol. Colheram romãs e figos. Precisaram de dois homens para carregar apenas um cacho de uvas. Observe, olha a grande prosperidade que havia naquele solo. Aquele lugar foi denominado Vale de Escol em alusão ao extraordinário cacho de uvas que os israelitas colheram. É bom destacar que Enaque ou Anak significa colar em hebraico, e se refere a uma tribo de gigantes, homens muito altos e fortes, ou, se preferir, pessoas de altíssima estatura. Os Nefilim, ou Enaquins, antigos habitantes de Hebrom, da qual Golias foi descendente, nós vimos também no rodapé. Eram homens de grande estatura e habilidade militar. Contudo, em tempos posteriores, demais fé de Israel foram expulsos por Caleb. Aleluia! A afirmação de Caleb nos proporciona três lições importantes, irmãos e irmãs. Com os territórios que Deus nos dá, sempre virão algumas necessidades, alguns desafios, algumas dificuldades, algumas lutas a serem vencidas. E diante desses desafios, você não pode voltar para trás e dizer: ah, não é possível. Irmão, irmã, em nome de Jesus, com Deus é possível, porque não há força que se compare à força do nosso Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. O segundo destaque é que os obstáculos devem ser encarados de frente e ultrapassados mediante total confiança no Senhor. Isso, de certo modo, foi trabalhado ontem na unidade de liderança. Irmão, irmã, não adianta a gente fugir. Não adianta a gente virar as costas. Os obstáculos devem ser encarados de frente na vida e ultrapassados mediante total confiança no Senhor. Ou confiamos no Senhor, ou não confiamos. O terceiro destaque, a vitória do cristão não é uma possibilidade, é uma certeza. Pode não ocorrer na hora e da mesma maneira como imaginamos, mas, ao longo do tempo, se permanecermos fiéis ao Senhor, concluiremos que Ele nos dá força e nos faz vencer. Hoje à tarde conversava com o presidente Ironilson, presidente nacional da Assembleia de Deus, do nosso ministério, Galileia, e dizíamos isso. Às vezes nós damos um passo grande, depois temos que recuar um pouquinho o passo, mas é certeza que essa terra é nossa, nos pertence, pertence a Deus. Toda a terra pertence a Deus. E nós não devemos nos acanhar, não devemos ser tímidos, como disse Jesus para os discípulos no barco, quando veio a grande tempestade. Bem, os príncipes retornaram, contaram as bênçãos, apresentaram os frutos maravilhosos trazidos, mas em geral, infelizmente, destacaram a impossibilidade de vencer e superar os obstáculos. Consideraram-se mais fracos que os povos de Canaã. E o pior, acharam que eram como gafanhotos diante dos gigantes. Você vai observar no histórico, na narrativa, que em nenhum momento os povos de Canaã se referiram aos israelitas como gafanhotos. Essa foi uma expressão da baixa estima do povo de Israel, ao observar a altura, a força daqueles homens altos, guerreiros, habilitados para a guerra. E diante desses gigantes, eles se amedrontaram. Os únicos que creram foram Josué e Caleb. Caleb, no versículo 30, fez o povo se calar e declarou com fé: subamos e possuamo-la, ou herdemo-la, disse ele. Em verdade, temos a capacidade, irmãos e irmãs, de conquistar aquilo que o Senhor põe em nossa frente. Queridos, não foi uma, nem duas, nem 10 vezes. Foram muito mais. As vezes em que nós apresentávamos a possibilidade de um avanço missionário e a liderança da igreja ficava fazendo análise de conjuntura, não que não devamos fazer, mas a análise de conjuntura mostrava então qual era o orçamento da igreja, quais eram as dificuldades do bairro, quais eram as impossibilidades de avançarmos, quais eram os gigantes que estavam diante de nós, e muitas vezes para avançarmos era necessário que se levantassem alguns semelhantes a Josué e Caleb, e dissessem: possuamo-la. Isso é fé, isso é caminhada cristã. Nós temos que possuir aquilo que Deus nos deu, em todos os sentidos, e não ficar amedrontados ou tímidos diante das adversidades que nós constatamos. Analisamos, sim, a conjuntura. Analisamos, podemos verificar que a situação é difícil se observada do nosso ponto de vista, mas do ponto de vista de Deus, não há nada que possa deter o avanço do reino de Deus. Aleluia! Hoje é dia de tocar no seu coração e dizer: eu não sei quais são os desafios que Deus está propondo para você, mas possua a terra prometida, possua a vida prometida, a vida plena, a vida abundante, a vida eterna. Não fique amedrontado diante do tamanho dos problemas. Lembre-se do tamanho do nosso Deus. Concluindo esse resumo que preparei para nós, faço algumas considerações. Em primeiro lugar, o Senhor prometeu Canaã para Abraão e os filhos de Israel. Da mesma forma, ele nos promete a vida abundante com qualidade, agora e eternamente. E se Deus prometeu, ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, se Deus prometeu, ele vai nos conceder essa vida abundante, essa vida plena, essa vida eterna. Deus promete e tem poder para cumprir. Irmãos e irmãs, depois de ouvir essa palavra, você vai dizer para sua própria vida, para você mesmo, você vai dizer: não importa o tamanho das lutas, nem o tamanho dos gigantes que estão diante de mim, a terra é boa, o que Deus tem preparado é maravilhoso, os cachos são saborosos e grandes, cachos de uva, e eu vou tomar posse daquilo que Deus me concedeu. Em segundo lugar, tome posse pela fé. Conquiste tudo o que o Senhor tem para você e para todo aquele que é parte da nova aliança firmada em Jesus Cristo. Nós falávamos do avivamento necessário para ontem, no curso para líderes. Só que para nós experimentarmos esse avivamento, nós precisamos desejar e suplicar e tomar posse pela fé e conquistar. Eu libero sobre vocês agora, eu ministro sobre vocês uma unção de conquista no campo ontológico, na vida do seu ser enquanto tal. Tudo que lhe diz respeito. Não quero particularizar. Tudo que lhe diz respeito. Tome posse pela fé de tudo que o Senhor tem para você e para todo aquele que é parte da nova aliança. O avivamento é para você. O batismo no Espírito é para você. A maturidade cristã é para você, uma liderança modificadora, transformadora, reformadora da vida da sua igreja local é para você. A bênção para sua família vai ser instrumentalizada por você, muitas vezes. E assim também, como disse, com a igreja e com a sociedade. Tome posse, irmão, irmã, hoje, pela fé no Senhor, daquilo que Ele tem preparado para a sua vida, para a nossa vida. Em terceiro lugar, observe tudo e você experimentará da vida que emana leite e mel. Os cachos de uva precisarão ser carregados por você e mais alguém. Tamanha será a bênção que Yahvé concederá em todas as áreas de sua vida e ministério. E aqui os cachos de uva nos lembram do vinho, e o vinho nos lembra do milagre de Jesus, e nos lembra do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, que nos redimiu de todo pecado e do seu senhorio sobre a nossa vida, que garante que nós podemos observar tudo. Mas lembrar que essa terra de leite e mel, de cachos de uva, são tão grandes, as bênçãos que o Senhor tem para nós são tão grandes que nós precisamos de ajuda para carregar. Mas você pode ser um cristão que não toma posse disso. E porque não toma posse, vive uma vida mediana. Em quarto lugar, além de tomar posse, o envio de um representante de cada tribo nos ensina mais uma vez a importância da organização, e eu insisto, nós precisamos de fé e organização, poder do Espírito Santo e organização. Unção e organização. Porque um povo ungido por Deus, pelo poder do Espírito Santo, sem uma estratégia, sem um planejamento estratégico, missionário, poderá ter muita unção, mas vai desperdiçar a energia porque é desorganizado. E um povo muito organizado, com dezenas de estatutos, com dezenas de leis, com dezenas de normativas de comportamento, pode ser muito organizado, mas sem a graça de Deus, sem a unção do Espírito Santo, vai ser muito organizado e morto. Vai apenas ser um adorno para os outros irmãos. São cegos guiando cegos. Um adorno para o enterro dos outros irmãos. Nós precisamos das duas coisas. Cada tribo, cada irmão, irmã, cada família, cada igreja local, cada denominação, todos nós, organizados e ungidos. Em quinto lugar, diante dos desafios que você vai encontrar, meu irmão, minha irmã, ao longo da sua vida em ministério, não fixe seus olhos, na grandeza dos obstáculos. Se você ficar olhando muito para a grandeza dos obstáculos, você vai se amedrontar e recuar. Não fique olhando para os gigantescos elementos que aparentemente são intransponíveis, são como gigantes diante da sua vida. Não! Não sinta-se, perdão, como um gafanhoto. Os outros povos não estão pensando isso, e os demônios, Satanás, os seus demônios, seus principados, suas potestades, esse mundo tenebroso, a velha natureza não considera você um gafanhoto, pelo contrário, considera você um perigo. Porque se você tomar posse pela fé daquilo que Deus lhe concede, eles serão expulsos da terra que Deus preparou para o seu povo. Terra é sinal, é símbolo de vida. Eles serão expulsos da vida de muitas pessoas, muitas famílias, muitas igrejas locais que estão travadas, muitas denominações que estão emperradas em seus infindos documentos ou na falta de organização. Não sinta-se como um gafanhoto, impotente diante dos problemas aparentemente insuperáveis. Antes, pelo contrário, lembre que o Deus que prometeu a você e prometeu a nós, à luz da palavra do Senhor, é fiel para cumprir o que ele almeja em nossa vida. Mantenha o ânimo e a fé no Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Glorificado seja o poderoso de Israel, Yahvé. Glorificado seja Jesus, o Senhor. Glorificado seja o Espírito Santo de poder. Tome posse com ânimo e fé. Não fixe os seus olhos naquilo que é aparentemente intransponível. Não se sinta como um gafanhoto com complexo de inferioridade. Não se sinta impotente diante dos problemas que parecem insuperáveis. Antes, pelo contrário, lembre que Deus prometeu e ele é fiel para cumprir o que prometeu, aquilo que ele almeja para a nossa vida. Mantenha, portanto, o ânimo e a fé no Senhor. Em sexto lugar, seja como Caleb. Eu ministro sobre cada irmão desse grupo, agora, como venho dizendo para vocês há 3 dias, desde do relatório que a missionária Vivian mandou, nós temos 5.100 pessoas, isso com certeza absoluta, que já ouviram uma ministração ou já ouviram 500 ministrações. Seja como Caleb e declare: eu vou herdar tudo que o Todo-Poderoso tem para mim. Eu tenho a capacidade de conquistar a vitória em nome do Senhor. Vá, irmão e irmã, e conquiste. Diga assim: possuamos. Eia, possuamos aquilo que o Senhor nos concedeu. Não é para ficar olhando para o bairro e dizer: ah, não, aqui só tem pessoas que são viciadas em álcool, outras são viciadas em entorpecentes, outras são viciadas em tabaco, outras são viciadas em futebol, outras são viciadas na pornografia, outras são viciadas em outras coisas da concupiscência humana, do pecado humano. Não, não olhe assim, porque a realidade assim vai parecer intransponível. Diga como Caleb: eia, subamos e possuamos, porque o Todo-Poderoso está à nossa frente. Irmão, irmã, tome posse. Tome posse do avivamento de Deus hoje à noite. Deixa a palavra transformar a sua vida. Deixa a palavra lavar o seu coração, a sua mente. Deixe que o Espírito transforme a sua mente para que você não se conforme, não tome a forma desse século, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável, a perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, logo no início, versículo 1, 2. Em sétimo lugar, após vários dias de viagem, o povo finalmente chegou a Cádiz Barneia, momento histórico para a nação israelita. Depois do Sinai, nenhum outro lugar existe nessa narrativa mais importante do que Cádiz ou Cádiz Barneia. Israel estava apenas a um passo da terra prometida. Às vezes nós estamos a um passo, estamos a um passo de nos tornarmos cristãos diferenciados, cristãos maduros, não fariseus, não orgulhosos, não gente metida, achando-se melhor do que a outra, não, mas gente preparada, com vida de oração, com vida de comunhão com Deus, com vida de louvor, com conhecimento da palavra, cumprindo a grande comissão, cheia do Espírito Santo, cheia do poder do Espírito Santo, cumprindo a comissão, a grande comissão que Deus nos deu de ir e fazer discípulos de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando aquilo que Ele nos tem dito. Ah, irmão, você está a um passo. Irmã, irmã, você está me ouvindo? Irmã, você está a um passo da terra prometida, da vida que Deus deseja para você. De tão perto que estava e de tão iminente que parecia o começo da conquista de Canaã, Moisés enviou os 12 espias, um representante de cada uma das 12 tribos de Israel. Ordem, organização, método. Método significa. Vem de duas palavras no grego que significa meta, rodós. Caminho para. Então, se você tem método, isso é um caminho para. Só método não resolve. Precisa do poder do Espírito Santo. Mas mesmo com o poder do Espírito Santo, você precisa de método. Fé e organização. Ah, irmãos, irmãs, ele enviou 12 espias, um representante de cada uma das 12 tribos de Israel, a fim de analisar a terra. Após a observação, a conclusão a que chegaram tais espias foi que a terra era fértil, era boa demais, era maravilhosa, emanava leite e mel. Era desejável. Na expressão clássica. Mas a questão agora era como vencer os seus habitantes e tomar as suas cidades. Como vencer os problemas gigantes? No caso, eram gigantes mesmo, ou homens fortes, ou fortalezas, aparentemente intransponíveis. Como vencer isso? Eles esqueceram que Deus tinha aberto o mar, que Deus tinha os libertado do Egito tão recentemente. Dos 12 espias, dois só, dois. Josué e Caleb. Concordaram com os outros no que diz respeito ao fato de que a terra era maravilhosa, só que não concordaram com a covardia, o amedrontamento, o diagnóstico. De que os adversários eram invencíveis, e se os adversários olhassem para eles, os considerariam gafanhotos? É claro que não consideravam, porque a notícia já tinha corrido da abertura do mar, outra, saída, ser liberto, do Império Egípcio. É claro que eles não consideravam. É claro que a fama do Deus de Israel estava correndo. Eles não concordaram. Concordaram com o diagnóstico de que era maravilhosa a terra, mas não concordaram com a covardia. Eles criam, Josué e Caleb, que com Deus era possível vencer todo e qualquer obstáculo. para conquistar a terra. Meu irmão e minha irmã, você deve estar olhando agora, estar olhando agora para uma série de obstáculos. Eu quero ir direto para a sua vida pessoal. Direto, porque não adianta a gente ficar especulando coisas extremamente abstratas. Não, você tem estudo pela frente e aparentemente isso parece intransponível. Você tem trabalho pela frente e aparentemente você não vai arrumar emprego. Você tem que desenvolver uma profissão e aparentemente parece que você não vai conseguir. Você tem uma família para reformar. Eu usei na última ministração restaurar a nação, dizendo sobre o Wesley, faço a correção agora. Não era restaurar, mas reformar a nação, particularmente reformar a igreja e espalhar a santidade bíblica sobre a terra. Eles criam. Josué e Caleb acreditavam que com Deus era possível vencer todo e qualquer obstáculo à conquista da terra. Irmão, irmã, acredite, você pode conseguir. Isso não é palavra de entusiasmo, isso não é palavra positiva. Não. Claro que tem uma positividade. Claro que tem uma palavra, um conteúdo também de incentivo, mas não é por um elemento esotérico ou por qualquer outro elemento, é porque Deus está com você. E se Deus está com você, é possível você vencer tudo e qualquer obstáculo para conquistar a vida prometida que Deus tem para você. Dentro da vida prometida, eu ia mencionando estudo, trabalho, família, mas ministério. Pastor, eu quero ser uma bênção na minha igreja local e eu não acho que eu vá conseguir ser uma bênção na minha vida ministerial. Meu irmão, você vai ser uma bênção, você já é uma bênção. Por isso Jesus morreu por você e ressuscitou por você. Não há mais obstáculo que separe você da conquista dessa vida ressurreta e triunfante. Mas o argumento dos 10 triunfou. Queridos e queridas, conduzindo o povo a uma grande revolta, infelizmente. Nem um argumento de Josué e Caleb foram suficientes. Num declarado gesto de incredulidade diante das grandes possibilidades do poder de Deus, colocado em favor de Israel, eles se amedrontaram, se acovardaram. E tiveram a consequência disso por causa da sua incredulidade. Por essa razão, Deus os fez andar durante 40 anos no deserto, depois desse episódio, conforme trata o texto seguinte. Os povos da Palestina, no período. No seu relato a Moisés, os espias mencionaram alguns dos povos que habitavam a terra prometida, dentre os quais se destacavam os seguintes: os Amalequitas, que habitavam ao sul da região da Palestina e sudeste das montanhas de Judá. Hoje, os Amalequitas simbolizam uma frente de oposição ao reino de Deus. Representam hostes do inferno que estão localizados ao sul das nossas vidas, a sudeste das nossas montanhas. Os heteus, De tudo que essa gente representa na história antiga, ainda é pouco que se sabe. Os espias os encontraram morando nas montanhas da Palestina, onde mais tarde Josué foi encontrar fortes concentrações militares. Mas ainda não sabemos tanto sobre os eteus como ainda desejamos saber. Os jebuseus, os jebusitas, eram os moradores de Jerusalém, possível terra de Melquisedeque, um tipo de Cristo. Desde que o mesmo tenha sido uma personagem não só tipológica de Cristo, mas uma personagem histórica também. Ou seja, ele obviamente foi uma teofania, uma manifestação de Deus. A questão é saber se, além da manifestação de Deus, ele também foi uma personagem histórica. Aí a controvérsia entre os pensadores. Essa era uma cidade muito antiga, fundada, segundo alguns estudiosos, uns 3 mil anos antes de Cristo. Os amoritas ou amorreus, também amonitas, estava correto. Amoritas, amorreus ou amonitas. Povo pouco conhecido também, em termos de nuances, minúcias. Sabe-se, no entanto, que descendiam de Canaã, Gênesis capítulo 10, versículo 16. Todos esses povos representam hoje hostes do maligno, que estão fazendo frente ao seu crescimento espiritual, ao seu desenvolvimento espiritual, ou seja, são poderes espirituais malignos, porque eram poderes que se opunham ao povo de Deus no passado. Então você entende que eles são a representação daqueles que se opõem à obra de Jesus Cristo hoje. Eles simbolizam aqueles que se opõem. Quem simboliza, carne ou sangue? Não. Poderes espirituais malignos, principados e potestades. Pode até usar alguém em rituais e coisas assim, mas na verdade há demônios ali. Os cananeus era um termo genérico que inclui diversos grupos étnicos. Isso você encontra com mais facilidade desde o material do ginásio ou ensino fundamental hoje, e também vai encontrar nos livros de história geral, mais no ensino fundamental, e vai encontrar alguma coisa também no ensino médio. Os cananeus é um termo genérico que incluía diversos grupos étnicos diferentes, diversos povoados, com diversas origens, tais como os girgazeus, os heveus, os sineus e outros. Entre eles estariam os anaquins, gente de alta estatura, que tanto medo incutiu nos 10 espias de Israel. Que vergonha! Que vergonha para os 10 espias! Que vergonha para nós, irmãos! Quando nós olhamos para o bairro ao lado, onde temos que abrir o ponto missionário, e não abrimos porque há dificuldade de orçamento, há dificuldade porque lá tem isso e tem aquilo, há dificuldade porque já tem muita igreja. Para com isso! Sua pergunta tem que ser: todo mundo lá já é convertido? Já dobrou os joelhos diante de Jesus de Nazaré? Se não, se há alguém que não se dobrou diante de Jesus de Nazaré, é um lugar para um ponto missionário, casa, como hoje nós temos no Embu das Artes, como nós vamos ter agora em Vargem Alegre. Nós não podemos ficar com esse medo incutido, como nos 10 espias, como aconteceu com os 10 espias. Esse povo de alta estatura habitava as margens do Jordão. Ora, podem habitar onde quiserem, diria uma grande amiga, irmã Marileia. Eles parecem com um leão que anda ao derredor, mas na verdade não são leão, não. Leão é o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo. Eles são gatinhos. Que você pode, eu não estou menosprezando a batalha espiritual, eu estou só dizendo que se você tomar posse do poder que Deus tem para você, você vence, triunfa, aniquila essas hostes malignas. Bem, foi pois contra tal gente que os 10 espias temeram guerrear. Que vergonha para eles, que vergonha para nós que continuamos temendo guerrear. Ainda tendo muito a fazer pelos bairros ao lado, muito a fazer pelas cidades ao lado, muito a fazer pelos estados da federação ao lado, muitas coisas a fazer pelo país inteiro, muitas coisas a fazer no continente e muitas coisas para fazer nas nações. Eu louvo a Deus, você que tem orado por esse ministério, nós vamos levantar um grupo permanente, como Soraya e Júnior nos ensinaram durante tantos anos, Junker, Soraya e Júnior Junker. Nós vamos montar um grupo de oração permanente para que todos sejam revestidos do poder do alto e não temam guerrear contra as hostes malignas. Os 10 espias temeram, e hoje a maioria dos irmãos teme também. Se nós levarmos em consideração os recursos humanos, eles talvez tivessem razão. E nós talvez tenhamos razão em dizer, não, não é a hora de expandir para um ponto missionário e ficam lá 8, 10, 15, 20, 30, às vezes, dependendo da igreja, 50, 100, 200 líderes que ministram louvor, ministram a palavra e ficam lá. No máximo dirigindo os cânticos, no máximo trazendo uma palavra na escola dominical. Preste atenção, nós temos que expandir a obra que Jesus deixou. Se nós levarmos em consideração os recursos humanos, os recursos financeiros, talvez nós olhemos e vejamos que no passado esses 10 espias tinham razão, não dá. Mas se nós lutarmos contra um tão numeroso grupo, com cidades fortificadas, quando estamos revestidos do poder do Espírito Santo, ninguém pode deter, porque ninguém detém, a obra é santa. Quando eles não tinham mais do que as suas espadas, sem qualquer outra defesa, além da proteção divina, era coisa que só pela fé poderia ser conseguida, e era o que faltava àquela gente de Israel, e a consequência foram 40 anos circulando no deserto e a morte de toda uma geração. Você quer ficar andando toda a sua vida circulando no deserto, sem experimentar a vida plena, e quer morrer sem experimentar um testemunho vigoroso? Então tome uma posição hoje. Tome uma posição hoje semelhante a Josué e Caleb. Reporte a Moisés, ou seja, reporte aos seus líderes e diga: Eia! Tomemos e possuamos a terra que o Senhor nos concedeu. Eu quero ouvir esses 5.100 irmãos dizendo: Eia! Tomemos e possuamos aquilo que Deus nos concedeu, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Que Deus te abençoe. E que ao ouvir essa palavra, você lance fora todo espírito de covardia. Eu repreendo agora todo espírito de covardia e todo espírito de análise de conjuntura do homem natural. Ora, para fazer análise de conjuntura do homem natural, ou seja, as pessoas que não conhecem a Deus, não precisa de crente, não precisa de cristão, não precisa do chamado evangélico. O que nós precisamos é de homens e mulheres, como Josué e Caleb, que analisaram a conjuntura, viram tudo o que havia de bom que Deus prometeu. Viram certamente as dificuldades, mas tinham uma convicção. Talvez eles não soubessem, provavelmente eles não sabiam como Deus ia fazer isso, com as muralhas de Jericó, por exemplo. Talvez um conversasse com outro, estou só levantando uma hipótese. Josué e Caleb conversando, como o Senhor fará isso? E o outro respondia: Como ele fará, eu não sei, mas uma coisa eu sei: se ele prometeu, ele nos dará. E se ele prometeu a você, ele vai te dar. Se ele prometeu a nós, ele vai nos dar. E eu vou particularizando de novo, existencializando de novo, porque senão não adianta nada leitura bíblica. Não importa quais sejam as dificuldades e os gigantes, Deus vai dar vitória na sua vida pessoal. Deus vai dar vitória na sua vida familiar. Deus vai dar vitória na sua vida estudantil. Claro que você precisa ler, né? Estudar. Deus vai dar vitória na sua vida profissional. Às vezes você não vai para esse território mais da leitura, da academia, você vai aprender um curso técnico, mais operacional, mas aí você vai ter que se esforçar para se tornar excelente. Deus vai abençoar poderosamente a sua vida e ministério na igreja local e através de você. E de outros irmãos e irmãs da igreja local, nós vamos viver uma grande reforma na sua igreja local. E da sua igreja local, uma reforma na sua denominação. E da sua denominação, uma reforma que impacta outras denominações. E da reforma que impacta outras denominações, e muitos irmãos, então, de denominações diferentes, nós teremos. O sal da terra e a luz do mundo. Nós vamos chegar na sociedade sendo cristãos que prevalecem. Não é uma questão de competição, não é uma questão de querer ser melhor, mas uma demonstração para eles de que andar com Deus faz toda a diferença. Para isso você também vai precisar ser muito humilde. Muito generoso, muito caridoso, muito solidário, muito fraterno. muito acolhedor, e nós vamos cair na graça de todo o povo, e o Senhor dia a dia vai acrescentar os que vão sendo salvos. Que Deus os abençoe poderosamente e, permitindo o Senhor, amanhã nós ministraremos o capítulo 14 do livro de Números. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, o poder conquistador do Espírito Santo seja sobre nós. E sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Deus. E assim seja hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém.